Romeo Lima, prosiga. Tá autorizado até a intersecção, reporta pronto para decolagem. Guarulhos. Decolagem comprou a norte. O vento é calmo. Romeu Lima decolou agora ao 00, aguardando transferência. Lima. Salvador, boa noite. Objeto 6720, plano de estrada 10, pronto. Web 6720, boa noite. A linha decola pista 10. O vento é calmo. 6720. O vento é calmo. Romeu, Romeu Lima, controle 120, decimal 8. 128, Lima. Estacionamento da 38, mas distante no Pátio 3. 3887, está autorizado, Sumitaco. Chamada táxi da 38, mas distante. O Juliette Santos Zulu confirmando já estacionou no Pátio? Sim, sim. Apenas para informação, nós temos o Hermes da Tanque vai iniciar o curso, ok? A decolagem, Webjet 6720. O vento é calmo. É o Gol 1 ou 2, 73 direita. Você é como você me fornecer apenas a saída prevista para o convite, por favor? Nós já temos o plano autorizando o nível 360, o senhor copia? Confirma, por favor. Está autorizado, com FINS 360, via Pesulu 16, decola da pista 10, com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle opera em 1, confirmando 1208, aciona 5131, Cortez. Positivo, 360, ampere do 16, decola 10 com curva direita, saída da Léo Lida, controle 1208 e o transfundo 131, é o gol 1273. Corre o gol quando o senhor sumir para o seback acionamento, confirma o gate. Precisamos de chamar, estamos no gate 3, muito obrigado. Lita já afirma o desafio 6259. Afirmativo, 6259 Guarulhos, temos autorizado 360 via Pesulu 44. Decola da 10, a curva é à direita. Saída da El Leda Eudes, o controle Salvador opera em 1208. Aciona 5115, Cotejo. Provado, São Paulo 360, Pesulu 44. Curva direita da El Leda Pesulu Eudes, controle 1209, final 8515, transporte. Correto, quando pronto, tome o putback acionamento no 09. Equador, boa noite, eu vou no 567. Informação Bravo, autorização Bravo. 567 está autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decolada 10 com curva direita, saída é Arbor Elefa. Controle opera em 119 decimal, confirmando 120 decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Utilizado Brasília, 360, Upper Zulu 17, decolada 10 com curva direita, Arbor, transição Elefa. Correto, quando pronunciou impossível acionamento, confirma o gate. Tá no 8, camarada, com 9. Ok, sem desligar, estamos do Lua, aguarde para iniciar o táxi. Nós temos um tanque que vai já iniciar dentro de instantes e após o mesmo iremos autorizá-lo. Então, agilizando o Tango Zulu, vai prosseguir então via Pátio Uno, Lima, Mike, Missamina, Quebec para o cruzamento. Obrigado, hein? O 9 irá aguardar o CNR. Nós temos um tráfego de pequeno posto que irá passar a sua retaguarda. E após o mesmo, coordene com a equipe de solo que tem livre possibilidade de acionamento, chamando para o táxi, aguardando o tráfego à sua retaguarda, ok? Tá 3897, o POB 127, tá na Galeão, 3 horas e 50. Consegue via fácil, Índia e Alfa, espera chamar torre no 186, tá dando 0 no 2, tá 3897. Pátio Índia e Alfa, ponto espera 186, 0 no 2, tá 3897. Tango Tango-Zulu está autorizado o cruzamento no site P5, prosseguindo até o 45. Meia zero um, para o Galeão, aprovado, nós temos o 360, senhor, copia? Copio. Autorizado 360, Galeão, via Pêndulo 10, após, segue a roda do plano, decola da pista 10, com curva direita. Saída da El Leda Bridge, controle operem 119, decimal 8, confirmando, corrigindo a frequência do controle, 1208, até o final do turno eu aprendo. E aciona 51 no site do transponder, cotejo. 360, Galeão, direto, conforme o plano para o Zulu 10, decola 10 da El Leda Bridge. 5117-5117-208, 601. Correto, quando o plano sonho para o pushback, acionamento, me confirma o gate. Quarto. Sim, sim. Paulo Salvador, 86-6259, acionado com 128, 4 horas, Galeão, para o caminho. Lucener 6259, a prosseguir via Pátio, Índia e Alfa, indo ponto espera Samara, a torre 198, meia ajustado no 012. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 226, 10 no 22, 3897, decolou agora o 104, centro e 20, decimal 8, a frequência do controle. 208, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, é o Tripa para Romeu Lima? Romeu Lima, prossiga. Tripa para Romeu Lima, a senhora já 3 milhas do Ceará, no seu setor norte, ingressando no circuito para pouso. É pro Pátio da Bata, Lima. Da presente, procede direto para o Pátio da Bata, Romeu Lima? Afirmativo, então. Por gentileza, prossegue então direto para o Pátio da Bata. O vento é calmo. Lima. Repórter solo controlado, Romeu Lima. Tá chamando solo, Lima. Meia 259, muito boa noite, a linda cola pista 10, o vento é calmo. solo, é o 601 por descenso. Isso, isso, imediato. Imediato. Está autorizado, seu Itaco. Decolou 17, 120, decimal 8, é a frequência do controle. 5.8, obrigado. Bom dia. Bom dia, Romeu Lima, reporte solo controlado. Romeu Lima. Sugou 601, POB 178, 3:30, Campinas. Copiado, taxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera Torre, Lulu 86, estado 0012, bom voo. Muito obrigado, Índia e Alfa, todos 86, é bom. Lima no solo controlado ao 19, até a próxima. Para o táxi, voo 1-5-1-3-1 a bordo, 6 horas e 40, Alpena Campinas. Via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera, torre no 86, estado no 012, bom voo no 567. Pátio, Alfa, Índia e Pátio, 1-5-2-1, bom voo. 601. 601. Está autorizado a alinhar e decolar, pista 10 do VTCAL. Tem alinhar e decolar da 10 do VTCAL. Correndo em risco de solo, tem livre possibilidade de acionamento do 03, chamando para o TAC. Positivo, após a aeronave da companhia, vai efetuar o posicionamento e chamar para o TAC. Voo 1273. No 567 ali, mantém pista 10. Uno 601, especula agora os 23, 120, decimal 8, frequência do controle. 601, boa. Manda 567, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Lima 567, decolou aos 26, 120, decimal 8, a frequência do controle. 20.8, obrigado. Boa noite, está 3197. Prossiga. Excelência, você pode confirmar se a pista está molhada no momento? Afirmativo. Ok, obrigado. Para o táxi, temos 174 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, alternamos Campinas. Eu saí de aí, tem Alfonso, espera chamar a torre, 1-8-6, ajustada no 0-2. De Alfonso, 18-6, obrigado, 1-2-7-3.